Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Estão na companhia da Rádio Antena Web e quem vai estar aqui deste lado e levar até si uma hora de grandes ritmos, grandes músicas africanas, sou eu próprio, eu, o Leandro Amador. Então, antes de mais, peço desculpa por, na semana passada, não ter oportunidade, ter surgido um imprevisto e então não foi possível de todo poder levar até si uma hora de grandes ritmos provindos de África. Mas hoje estamos aqui e estamos para levar uma hora de puro kizomba e todo ele cantado em brasileiro. Grandes adaptações de grandes temas musicais que eu pretendo levar até si e fazer com que você se sinta bem na companhia da Rádio Antena Web. Vamos começar então com a música Bela Infância, uma música bem conhecida do grupo musical Os Tribalistas, mas desta vez cantada pela Neuza e Micas Cabral. Depois vamos ficar com a Mulher Pequena. E é assim que começamos hoje o nosso África Nova. Fique aí, fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web, Canal 2, claro! Cantar,

gostar destas grandes recordações e destas grandes adaptações para Kizomba. Por isso, fique por aí, porque tem muito e muito mais para usufruir e desfrutar na sua rádio Antena Web Canal 2. nós somos sempre mensageiros, esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, tan, tan, batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Por acaso você que está aí já foi daqueles que enviou o e-mail? Não, não foi. Ah, então poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Então poderá dar uma sugestão, dar a sua opinião sobre o programa, para que eu deste lado possa melhorar e levar até si aquilo que você mais gosta e aquilo que você mais prefere aqui na sua rádio. Então, vamos agora à música e vamos chegar com a Neuza. Chora, coração. Eu não quero que você chore, claro. Quero que você se sinta bem na companhia da Rádio Antena Web. Depois vamos chegar com o Micas Cabral, com a música A Mulher Que Eu Amo. E, claro, depois das músicas, ao ver o tempo a correr, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com muito mais Kizomba. E tudo ele, já sabe, como eu disse, cantado em brasileiro. Grandes temas musicais que eu preparei para si. Fique aí, fique bem, fique na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. noite na prisão. Enfeita minha vida e meus sonhos realiza, me faz tanto bem. Seu amor é pra mim o que há de mais lindo. Se ela está sorrindo, eu sorrio também. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. A mulher que eu amo enfeita minha vida, meus sonhos realiza, me faz tanto bem. Seu amor é pra mim o que há de mais lindo. Se ela está sorrindo, eu sorrio também. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. Até já, porque vem aí um intervalinho e eu volto já dentro dos breves minutos. Não fuja daí, fica aí sossegadinho, porque isto são 3 minutinhos. Nem tanto, e eu volto já com muito mais música para vocês. Logo pela manhã, há Energia no Canal 2. Mundo Target. Um programa que lhe traz as novidades e os sucessos do momento do Brasil e do mundo, do Brasil para o mundo. Mundo Target. Um programa à sua medida, aos sábados às 10 da manhã, para começar da melhor maneira o seu dia no Canal 2 da Antena Web. Conheça uma das sociedades mais antigas e fascinantes, e ao mesmo tempo um dos países mais poderosos do mundo. O Japão. A sua história, vida e cultura numa viagem através da música. De sexta para sábado, às 2h, e de sábado para domingo, à 1h da manhã, Japanator Radio, com locução inglesa, no Canal 2 da Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set. O teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luiz. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Segredo, o meu sonho te quase ninguém faz, faz parte de mim. Me invento outra vez. Então, já estamos cá de novo. Já ficou para trás também mais uma grande música da Gabi Fernandes, e a música é linda demais. Quem é que também não reconheceu este grande tema? E eu tenho a dizer que não só esta foi a música linda demais, como é assim o seu título, mas todas que eu levei para si, no meu ver, são todas lindas demais. E então vamos continuando, e eu estou aqui para lhe dar música no bom sentido, claro. Então agora vamos ficar com as vozes do Nelson Freitas e os e Chelsea Chantel com a música Amor Perfeito. E depois vamos ficar com a voz do Daniel com a música Depois do Prazer. Então, depois do prazer destas duas músicas, eu volto para levar até si mais algumas, claro. E como vê, o tempo corre e corre e eu não o consigo parar. Então, vamos à música. Espero que você esteja na sintonia certa, no programa ideal para que se sinta a carregar aquelas baterias que eu pretendo para que venha aí mais uma semana de trabalho. Então, um bem-aja a todos. Chega.

Então vamos à última sequência de duas músicas. Vamos agora ficar com o Elvio com a música Eu Sei, claro que sei. E depois então vamos ficar com o Zizi com a música Catedral. E claro, está a ouvir a maior catedral de música africana aqui do Canal 2 da Rádio Antena Web. E deste lado, sou eu próprio que sou levado em si mais um África Nova. E faço-lhe o desafio, se ainda foi uma daquelas pessoas que ainda não teve a coragem e sentiu-se com a vergonha de mandar um e-mail, perca a vergonha, manda um e-mail para amador.leandro@gmail.com, repito, amador.leandro@gmail.com, a dizer o que acha e o que quer que eu mude no programa para que o possa agradar a si e a você mesmo que está aí desse lado, sem dúvida. Então vamos à música e depois eu voltarei para as despedidas de mais um África Nova, cada vez mais o seu programa de música africana. Eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei o que você disse a Deus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Say what? You say goodbye and I say hello. Yeah, you say goodbye and I say hello. Yeah, you say goodbye and I say hello. Say goodbye and I say hello. Hey, hey, yeah. Ooh. I say goodbye, baby, goodbye. Oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey. Não sei você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Novo. You say goodbye and I say hello. You say goodbye. Say goodbye and I say hello. Para terminar este programa, nada melhor do que ouvir a música Quando a Chuva Cair. Olha, e quando a chuva cair, já sabe, sintoniza a Rádio Antena Web e poderá usufruir um dos grandes e calorosos programas para que possa aquecer o ambiente da sua casa. E da minha parte, então, um forte abraço em meu nome e em nome de toda a equipa da Antena Web. E 2 a 8 dias marcaremos encontro aqui de novo. Eu aqui, deste lado, claro, e você aí, porque eu sem você não sou nada. E você tem sempre os bons programas da Antena Web para poder relaxar um pouco do trabalho, do stress, do dia-a-dia. Então, marcamos encontro 2 a 8 dias aqui no mesmo sítio, à mesma hora e com o mesmo intuito, levar boa música africana até si. Então até lá, um forte abraço, um bem-aja a todos.